vontade de entrar no quarto e trancar a porta e assim falar contigo. Contar meu segredo. Te confessar os meus pecados e fraquezas. Me quebrantar e ser achado como alguém segundo o teu querer. Segundo o teu coração. Tudo que eu quero é poder te adorar. Levanta suas mãos, comece a buscar o Senhor aonde você estiver.